Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Neste mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, nós estamos refletindo sobre o tema Crenças e Valores. Crenças e valores. Hoje pela manhã falamos de uma crença, a crença da salvação, daqueles que acreditam que a salvação se ganha e se perde pelo esforço próprio ou pelo sofrimento. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Nós aprendemos que não é assim que a Bíblia ensina. E agora à noite eu quero comentar com você, eu quero refletir com você aquela ideia, aquela fala que a gente fala o tempo todo entre nós. Se liga, fique alerta, fique em vigília, preste atenção nas coisas, veja como as coisas acontecem, sobretudo como as coisas espirituais acontecem, onde elas acontecem, como elas acontecem. E hoje, então, a linguagem hoje é o seguinte: se ligue. Quando eu quero falar alguma coisa importante para você, eu digo assim: se ligue. Quer dizer, preste atenção no que eu vou te falar. Dê atenção ao que eu vou te dizer. Eu quero que você se ligue hoje que a nossa luta, devemos saber escolher, devemos saber identificar a nossa luta e qual é a luta que nós devemos lutar. Charles Swindon conta uma história no seu livro sobre a graça, o despertar da graça, de um general na Segunda Guerra Mundial, que comandava uma esquadra da Marinha inglesa. Ele foi deslocado com o seu grande navio, poderoso, para um lugar onde haviam identificado que estavam os inimigos, os alemães. Era uma concentração, era um quartel-general dos alemães. Então a ordem foi dada para que ele ficasse ali naquela ilha, esperando o momento certo para receber o comando e então derrotar, destruir os inimigos. E ele foi para lá com a sua esquadra e ficou lá, esperando o tempo. Mas esse general era um protestante e ele tinha um problema muito sério, ele tinha uma dificuldade muito grande com imagens. E o lugar onde ele estava visualizando com a sua luneta era um lugar em que todas as suas colunas tinham uma imagem. Passou um dia, dois, passou uma semana, um tempo, e nada da ordem vir, e ele foi se irritando com aquela vista, com aquelas imagens, e chegou um momento que ele não suportou mais e deu o comando para que se destruísse todo aquele lugar, se destruísse todas aquelas imagens. E ele estava exatamente atacando os santos, que é assim que Charles Swindon chama, ele estava atirando nos santos, quando então o inimigo chegou. E o inimigo chegou e os pegou de surpresa e os derrotou. Sabe por que o inimigo os derrotou? Porque eles haviam passado, usado, queimado toda a sua munição atirando em santos e não no inimigo. É possível que você esteja passando por um momento assim, de conflito, em que você esteja gastando a munição em santos e não nos inimigos. É possível que você esteja vivendo esse momento que você está irritado com alguma coisa, você está irritado com alguém, você está irritado com algo, e talvez esse alguém seja o seu trabalho, talvez este algo seja na sua família, de relacionamento familiar, talvez esse algo seja na sua pessoa, na questão pessoal sua, e você está impaciente como aquele general. Você ainda não identificou o inimigo. Você ainda não sabe quem e quais são os inimigos. Portanto, você está esperando o momento para atacá-lo. Mas só que você está tão irritado com este conflito que você tem, ou que você está vivendo agora, que você está gastando toda a sua munição, atirando em santos e deixando de acertar o alvo, que são os seus inimigos. A Bíblia chama a nossa atenção. A Bíblia está dizendo, se ligue, fique alerta, preste atenção. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Vamos ler esse texto juntos. Veja aí, Efésios capítulo 6, pode abrir sua Bíblia. Versículo 10 a 12. Versículo 10 a 12. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte, se liguem. Preste atenção no que eu vou dizer. Dê atenção ao que eu vou falar. Por isso que ele está dizendo, finalmente, fiquem ligados, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A reforma protestante resgatou o fato de que nós não temos que armar uma guerra contra o diabo. Nós não temos que declarar guerra contra Satanás. O que nós precisamos fazer é nos fortalecer em Deus, na nossa comunhão com Deus, no nosso conhecimento de Deus, na nossa intimidade com Deus. Não declarar guerra ao diabo. Não gastar munição com ele. Mas gastarmos o nosso tempo, investirmos de nós mesmos, do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus. Porque se nós o fizermos, nós nos fortaleceremos e nós então vamos identificar e vamos lutar a luta certa. Aquele general lutou a luta errada. Ele não aguardou a ordem. Ele se irritou com alguns conflitos internos, pessoais que ele tinha, conflitos religiosos que ele tinha. E ele não pôde suportar por muito tempo isso. Às vezes é isso que acontece conosco, nós não conseguimos, nós nos irritamos e não conseguimos suportar por muito tempo. E o nosso inimigo, estes inimigos que estão aqui, estes dominadores deste mundo de trevas, ele faz isso conosco. A proposta dele é sempre que eu e você lutemos por poder, que nós lutemos por poder. Ele quer sempre que eu me sinta poderoso, que eu me sinta capaz de mandar bala em quem eu quiser, a hora que eu quiser, o quanto eu quiser, porque eu posso. Ele quer que eu pense assim, que eu me sinta assim e que eu aja assim. Veja bem, a proposta dele é esta. Existem dois reinos. Existem dois grandes poderes, Deus e o diabo. O reino da luz e das trevas. E essa é uma guerra. Você está de que lado? Então você está do lado do reino da luz. Então você agora precisa declarar guerra contra ele, contra o reino das trevas, contra o diabo. Sabe por que que ele faz isso? Porque a tendência dele, o papel dele, é sempre, preste atenção no que eu estou dizendo, é sempre destruir o meu relacionamento com Deus. O papel dele é sempre me colocar em dificuldade no meu relacionamento com Deus. O papel dele é sempre me deixar irritado no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com você, no meu relacionamento com a vida, com o trabalho, no meu relacionamento com tudo aquilo que diz respeito ao meu dia a dia. Esse é o papel dele. É destruir a obra que Deus quer construir ou está construindo na sua vida. Então, ele acredita que você ama, que você é capaz. Ele acredita que você está do lado de Deus. Mas ele não acredita nas suas intenções. Ele acha que você está agindo com segundas intenções. Então, o que é que ele faz? Ele chama você para uma luta de poder. Ele declara guerra contra você. Um exemplo claro disso é o exemplo de Jó. Jó estava passando por um drama porque ele era um homem fiel. Porque ele era um homem reto. Ele era um homem íntegro. E então Satanás foi lá falar com Deus, desafiou Deus e disse, assim é muito fácil ser íntegro, ser reto, ele tem tudo o que ele quer abundantemente. Toca nos bens deles para o senhor ver se ele não vai. Aí Deus tocou, não aconteceu nada. Aí Satanás disse, mas é pele por pele. Toca no corpo dele para você ver. Põe a enfermidade nele para você ver se ele não vai ceder. Aí Deus deixou que ele colocasse. É luta de poder, é quem pode mais. É quem pode mais. Então, os amigos de Jó chegaram para ele e disseram, Jó, você está com um problema de pecado. Você tem pecado aí não confessado. E Jó disse, eu já investiguei minha vida, não tem. Não, você quebrou algum mandamento. Eu já investiguei minha vida, não quebrei. Não, você deixou de cumprir algum voto que você fez. Não, eu já investiguei, não fiz. Sempre nos levando para uma luta de poder, de força, de dois grandes poderosos, dois grandes fortes. Por isso Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é espiritual, porque nós somos homens e mulheres espirituais, em qualquer contexto, em qualquer circunstância que venhamos a viver, em qualquer drama que venhamos a viver, nós somos seres espirituais. Nós não somos ora seres espirituais, ora seres carnais. Não, nós somos permanentemente seres espirituais. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se ligue. Olha como que o cenário da guerra, o cenário da batalha, o cenário da luta é montado. De um lado está Deus, o soberano. O Deus que é o início e o fim de todas as coisas. Tudo começa nele e termina nele. Nada acontece sem a ordem dele. E sem que ele permita. Ou sem que ele mesmo faça. Do outro lado está Satanás. Que o Novo Testamento diz que é o acusador da nossa vida. É ele que fica julgando e avaliando as nossas intenções. Exatamente para nos acusar de má intenção no relacionamento com Deus e uns com os outros. E ele estará sempre ali soprando isso, que as nossas intenções não são as melhores. Nós queremos tirar proveito de alguma maneira. Satanás não acredita que nós podemos responder ao amor de Deus amando a Deus. Nós respondemos utilitariamente, só queremos tirar proveito. E nesse cenário estamos nós, estou eu e você. No nosso dia a dia, nas coisas que acontecem conosco, lá na nossa realização familiar, lá na nossa realização profissional, lá nos nossos desafios, nas nossas escolhas. Então está armado o cenário. Deus, o soberano, Satanás, o acusador, e eu e você, que somos as pessoas que se relacionam com Deus e que Satanás quer destruir esse relacionamento. Se liga. Olha para esse cenário. Esse cenário vai nos ajudar a identificar a nossa luta, para que nós lutemos a luta certa. Vamos parar de atirar em santos e vamos acertar o nosso alvo. Vamos cuidar da nossa irritação, para não ficarmos atirando em santo e quando tivermos que acertar o nosso alvo, não temos mais munição. Nós nos envolvemos, nos irritamos tanto, que quando nós precisamos tomar uma atitude, precisamos nos posicionar, precisamos ter uma postura, nós não temos mais forças para isso. Nós já nos desgastamos tanto, nós já nos perdemos tanto, já gastamos toda a nossa energia, toda a nossa munição, e agora não temos mais força para isso. Mas eu quero destacar aqui, dentro deste cenário, três posturas que você precisa ter. Eu quero destacar aqui, você precisa se ligar aqui em três posturas que você precisa ter. Eu quero trazer você para nós lutarmos essa luta junto. Eu falei do exemplo de Jó, mas tem o exemplo de Jesus. Quando Jesus estava no deserto, Satanás foi lá conversar com Jesus e ele disse para Jesus, manda que essa pedra se transforme em pão. Manda que os anjos do Senhor sirvam você. Satanás falou e disse para Jesus, você pode, Paulo diz que Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus. Jesus não agiu como Deus, agiu como homem, ainda que ele fosse 100% Deus. Porque Satanás queria que ele entrasse, que ele usasse as armas dele nessa arena de guerra. Que é isso que ele faz conosco, é isso que ele fez com Pedro. Jesus disse, Pedro, Satanás queria peneirar a sua vida. Você é muito impulsivo, Pedro. As coisas nem aconteceram ainda, você já está puxando a espada e já está cortando a orelha dos outros. Você é muito impossível. Então, o diabo pediu, assim como pediu para peneirar a vida de Jó, pediu para peneirar a sua vida, mas eu orei por você. Pedi que Deus tivesse misericórdia de você. Às vezes é isso que acontece comigo, acontece com você. Deus, Jesus já orou por mim, já orou por você. Para que a gente se encontre nesta cena, ou nesta arena, ou neste cenário de guerra aqui, e que a gente olhe para os exemplos bíblicos de Jó, de Jesus, de Pedro, e agora Paulo está dizendo, cuidado agora você. Você deve tomar cuidado. Sua luta não é contra as pessoas. Sua luta é no reino espiritual, nas regiões celestes. Regiões celestes são lugares onde todos os acontecimentos daqui que vão até o Senhor passam por elas. Ali estão os anjos, tanto os anjos do Senhor quanto os anjos de Satanás. É exatamente ali, dali que sai o comando para esse momento de batalha, para esse cenário de guerra que está montado aqui. Então, nosso desafio, o meu desafio, o seu desafio, é identificarmos a nossa luta para lutarmos a luta certa. Se ligue. É assim que dizem os jovens hoje. Preste atenção. Fique alerta. Fique de vigília aí. E preste atenção agora no que o texto nos orienta. Em primeiro lugar, o texto nos diz que a nossa luta espiritual se dá na arena do conflito relacional e afetivo, e não do poder. Você não é obrigado a ter o melhor carro. Você não é obrigado a ter o melhor salário. Você não é obrigado a ter a melhor casa. Você não é obrigado a ter o maior status possível para que você demonstre que você é filho de Deus, que Deus está com você, que você se relaciona com Deus e que o poder de Deus está em você. Essa é a proposta hoje. Esses são os testemunhos que nós ouvimos. As pessoas chegam lá e dizem lá para o apóstolo, eu estava há pouco tempo atrás, 6 meses atrás, na miséria, quebrado. Devia banco, devia agiota, devia todo mundo. Hoje, aí mostra lá uma foto, hoje eu tenho essa mansão, hoje eu tenho esse carro importado, hoje eu tenho uma conta bancária assim, hoje eu tenho uma empresa. 6 meses depois. Preste atenção. Estas armas são as armas do nosso inimigo. E ele quer que nós usemos exatamente estas armas para que o nosso relacionamento afetivo com Deus fique esvaziado. Para que o meu relacionamento afetivo com Deus não aconteça. A nossa vida não é uma vida passeio. A nossa vida não é uma vida tranquila, de recreio, de festas, como diz aquele filme, a nossa vida não é uma vida que está tudo belo. Não, nós temos lutas permanentes. Mas é exatamente aqui nesta luta que eu preciso responder ao amor de Deus para dizer para o meu inimigo que eu não usarei as armas que ele quer que eu use. Eu não entrarei na disputa do poder. Porque quem tinha que disputar esse poder por mim já disputou e já ganhou. Eu tenho que responder ao amor de Deus por mim. É isso que Paulo está ensinando aqui. Quando ele diz que eu tenho que me revestir, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que me envolver cada vez mais com Deus. A minha força precisa estar no meu relacionamento com Ele. A minha força precisa estar na minha intimidade com Ele. Só assim eu sairei vencedor lá naquela arena onde a batalha está travada. Preste atenção, se ligue aí. Essa é a sua luta. Essa é a minha luta certa. Eu preciso lutar ali na arena ali, no meu relacionamento. Eu preciso trabalhar pelo meu relacionamento. Eu preciso investir mais no meu relacionamento com Deus. E a minha vida tem que ser uma resposta ao amor de Deus por mim. Porque se eu usar as armas do inimigo, ele é muito mais astuto do que eu. Ele é muito mais hábil do que eu. Ele é muito mais treinado do que eu. Então, certamente, ele vai sair vencedor. Se liga aí. Lute a luta certa. Eu quero te dar uma segunda dica. Entenda que a razão da batalha espiritual, da nossa luta, é a oportunidade de declarar a quem o meu coração pertence. Eu vou dizer a você, a quem o seu coração pertence. Quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, Jesus deixou isso claro para ele. Quando Jó estava passando por aquele drama, ele deixou isso claro. A mulher de Jó disse assim: você é um louco, abandona esse teu Deus e morre. É hora de nós dizermos para nós mesmos de quem o nosso coração é, a quem o nosso coração pertence, com quem eu tenho uma aliança. A minha vida é cúmplice da vida de quem? Por isso que a nossa luta é lá nos lugares celestiais. Entenda que a razão da batalha espiritual é a oportunidade de declarar quem, de quem ou a quem o seu coração pertence. Lute pela aliança. No domingo passado eu falei bastante sobre isso aqui. Seja cúmplice da vida de Cristo. Cúmplice de Cristo. O sofrimento de Jó, o drama era muito grande, a dor era muito grande. Jó estava vivendo uma vida toda destruída. O corpo estava todo enfermo. Ele já havia raspado a cabeça, passava o tempo todo no meio das cinzas, porque os tumores dele ficavam purgando o tempo inteiro. Ele estava cheirando mal. E a mulher disse: e você ainda fica crendo nesse Deus, ainda fica engrandecendo esse Deus, ainda fica buscando este Deus? Os amigos de Jó também disseram isso para ele. E você vai encontrar pessoas que digam isso para você. E você vai ser desafiado a quebrar a sua aliança com Deus. Ou então, a usar as armas como se Deus não tivesse poder para suportar ou para dar suporte ou para abençoar você nessa guerra. A quem pertence o seu coração? Pertence aos seus sonhos? O seu coração pertence ao seu esposo, à sua esposa? O seu coração pertence aos seus filhos? O seu coração pertence à sua empresa? A quem pertence o seu coração? Pertence à sua igreja? A quem pertence o seu coração? Agora, aqui nesse momento, Deus, o diabo e você. É a hora que você vai ter que declarar isso. E você vai ter que deixar isso muito claro, primeiro para você. Depois você vai ter que dizer isso para Deus. Meu coração, Senhor, pertence ao Senhor. Porque as armas que o inimigo usa, as ciladas que ele monta, para que eu então me entregue, ou então eu me deixe ser vencido. Quando o apóstolo Paulo disse que as forças espirituais das regiões celestes, deixa eu contar uma coisa para você. Quando você ora, a sua oração passa por estas regiões celestes. É por isso que às vezes eu uso essa expressão: essa oração não passou do teto. Quando Daniel estava lá, orou e ficou esperando a resposta de Deus, e a resposta demorou 21 dias para chegar, e Daniel lá de jejum, já desmaiando de fome, já não aguentando mais, o anjo chegou com a resposta, Daniel disse: quase que eu morri. Você demorou demais. Sabe o que o anjo disse? É porque a luta lá nas regiões celestes estava tremenda. Estava grandiosa demais. Não foi simples eu passar por lá e chegar até aqui. Por isso você precisa declarar de quem é o seu coração. A quem o seu coração pertence. Mas se liga aí. A lutar a luta certa. Eu quero dar a terceira dica para você. Em momento algum de sua guerra espiritual, preste atenção, em momento algum de sua guerra espiritual. Trate com Satanás. Trate com Deus. Há muita gente fazendo entrevista com o diabo. Há muita gente perguntando as coisas para o diabo. E depois vai na igreja e conta: eu conversei com o diabo disse isso, isso, isso. Mas o diabo é o pai da mentira. Ele vai enganar você o tempo todo, todas as vezes, sempre, para sempre. Você não tem que tratar nada com ele. Ele não diz respeito à sua vida. A sua vida não diz respeito a ele. Em nenhum momento Jó tratou com Satanás. E nem Jesus. Jesus tratou com a palavra. Satanás falava a palavra e Jesus repetia com a palavra. E Pedro aprendeu isso quando ele escreve lá na sua segunda carta. Se ligue aí, preste atenção. Nunca, em momento algum, de sua luta, trate com Satanás. Lute para confiar plenamente em Deus. João disse que Satanás não pode sequer tocar em você. Sequer encostar a mão em você. Não se preocupe com ele. Há lugares, há cultos que falam o tempo todo de Satanás e não fala nada de Jesus. Não fala nada do Espírito Santo, não fala nada da palavra. Nós não temos que tratar com ele. Ele está na arena e ele é o nosso adversário, ele é o nosso acusador, é ele que nos acusa das nossas intenções, ele que vai dizer para Deus, assim é fácil, o Senhor abençoa ele. Quando ele está com dificuldade, o Senhor dá bênção, assim é mole. Lute para confiar plenamente em Deus. Se tem alguém que tem que advogar a sua causa, esse alguém é Jesus. Mas eu sei que não é fácil. Eu sei que os conflitos internos que nós trazemos, as histórias de vidas que nós trazemos, às vezes, eu sei que esses conflitos estão sempre aqui, ó, trabalhando dentro da minha mente e do meu coração. Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho de Hipona, um pastor respeitado do século III, é atribuído a ele a seguinte expressão: todos os dias se reúne em nossa mente um tribunal. Deus é o juiz, Satanás é o acusador e nós somos o advogado. Todos os dias temos decisões para tomar, todos os dias temos escolhas a fazer. Todos os dias nos é oferecido as armas do poder. Todos os dias somos desafiados a responder o amor de Deus. Isso acontece todos os dias, em todo o tempo. É por isso que nós estamos o tempo todo naquela arena de guerra, de luta. O que Santo Agostinho ensina, ele chama atenção para a palavra, é que não deve ser eu o meu advogado, nem deve ser você o seu advogado ou sua advogada. Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto a Deus. Nós não precisamos ficar advogando a nossa causa. Jesus é o nosso advogado. Deixa que ele julgue esta causa entre mim, Deus e Satanás. Deixa que ele julgue a nossa causa entre Satanás e a mim e Deus. É assim que a Bíblia diz, é assim que os apóstolos ensinam. Nós não precisamos ser o nosso advogado. Deixa Deus, através de Jesus, ser o seu próprio justificador. Satanás fica lá: ah, senhor, assim é fácil, né? Se eu dar um filho bonito, uma família bonita daquela para eles, olha quantos filhos bonitos, todos inteligentes, todos estudaram, todos passaram na faculdade, todos estão num bom emprego. Aí é fácil, senhor. Tira isso deles para ver se eles não vão blasfemar contra o senhor. O tempo todo ele vai fazer isto, vai ficar julgando a nossa intenção, a nossa motivação, e vai ficar dizendo para Deus que nós não amamos ele coisa nenhuma, que nós esperamos dele são os benefícios que ele pode nos dar. O tempo todo ele vai ficar acusando a gente diante de Deus assim. E o tempo todo o Senhor Jesus vai estar lá dizendo ao contrário, vai estar lá advogando a nossa causa. Por isso a nossa resposta deve ser uma resposta de amor a Deus. Se ligue aí, gente. Quando você estiver lá no seu trabalho fazendo uma escolha, e for feita uma proposta chegar até você, se ligue aí quando você estiver irritado em casa com seu pai, com a sua mãe, ou com a sua mulher, ou com seu marido. Se ligue aí quando você estiver irritado no trânsito, quiser pegar o cara no trânsito e dar uns tabletes nele. Preste atenção. Fique em vigia. Se ligue aí, ó, quando você estiver namorando. Entendeu? Quando acontecer uma proposta que vai desviar você de responder ao amor de Deus e sim responder à desobediência. Se ligue aí quando você tiver que falar uma mentirinha. Uma mentirinha só, não custa nada, é pequenininha. Se ligue aí quando você tiver que trair alguém, a confiança de alguém, o amor de alguém. Se ligue aí, ó, quando você estiver longe do povo de Deus. Longe da comunhão do povo de Deus. Longe da comunhão da palavra. Longe da comunhão com o Pai. Você está dentro de uma arena de guerra. A sua vida não é uma vida de lazer. De sombra e água. Água fria e sombra e água fresca. A sua vida não é isso. A sua vida, ela se dá exatamente naquela arena, onde diariamente está Deus, o diabo e você. Se liga aí, ó, quando você estiver querendo julgar alguém, juiz é Deus. Mas não somos juízes. Quando você quiser se defender, não precisa se defender não. Deus já colocou um advogado para você, o melhor que existe. Ele não perde causa nenhuma não. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. O propósito desta luta espiritual que nós vivemos no dia a dia não é determinado pela maneira que nós enfrentamos as catástrofes, as coisas difíceis, os grandes conflitos, os momentos mais complicados da nossa vida. Não. É exatamente para que eu possa desenvolver a minha comunhão, a minha espiritualidade, para que eu possa responder em qualquer circunstância ao amor de Deus por mim. É para isso. É para que eu amadureça no meu espírito. É para que eu sensibilize o meu espírito. É para que eu busque alento, refrigério para a minha alma. É para que eu saiba que não há nenhum poder no céu e na terra. Nenhum poder no céu e na terra maior do que aquele que é o primeiro e o último. O primeiro, o início e o fim de todas as coisas, que é Deus. Satanás não tem nenhum poder. Ele não pode nada. Ele está completamente debaixo do poder de Deus. E ele só age a partir da ordem de Deus, só age a partir do que Deus permite que ele faz, ou que ele faça. Ele não pode nada. Então, esta ideia dessa guerra aí, que nós temos que ter uma armadilha contra ele, essa ideia aí não é esta ideia. Por isso que o propósito é que eu exercite o rendimento do meu coração, que a minha maneira de ver e de sentir a vida, que a minha teologia, a maneira como eu encaro a espiritualidade, todos os dias seja transformada como uma resposta ao amor de Deus. Por isso que nós estamos dentro dessa luta. Paulo diz em Romanos 11, quando ele termina de falar sobre o relacionamento de Deus com Israel, ele diz que Deus nos deixou no pecado para que nós vivêssemos na dependência dele. Deus nos deixou no pecado para que nós vivêssemos na dependência dele. Escolha a sua luta certa. A sua luta certa é você desenvolver, é você investir no seu relacionamento afetivo com Deus. A sua luta certa é você declarar de quem é o seu coração. Diga para o que você veio em qualquer situação que você viver. A sua luta certa é quando você, em momento algum, trata com Satanás. Em todo o tempo trata com o Senhor Deus. Lute para responder. Lute para permanecer no amor de Deus. Lute para manter a sua aliança. Renova quantas vezes for necessária. Arrependa-se quantas vezes forem necessárias. Lute para confiar plenamente em Deus. Nós temos exemplos disso. E esses exemplos foram vencedores. Eu posso ser vencedor. Você também pode ser vencedor. Se ligue aí, ó. E lute a luta certa, viu? Cuidado para você não gastar munição com os santos. E quando o inimigo chegar, você não vai ter mais forças e nem munição para lutar contra ele. É isso que Paulo está dizendo, está ensinando você a fazer aqui. E eu espero que você aprenda a lutar a luta certa, a responder, a permanecer no amor de Deus, a renovar a aliança com ele todas as vezes, dizer em todas as situações de quem é o seu coração, em todos os desafios, e confiar em todas as circunstâncias plenamente no Senhor. Senhor Jesus, hoje o meu coração foi alertado de que eu estou diariamente numa arena onde o Senhor Deus está presente, Pai, Filho e Espírito Santo, onde o nosso adversário, o diabo, está presente, sempre julgando as nossas intenções de amor, sempre julgando as nossas intenções de amá-lo, sempre nos acusando de sermos utilitaristas, de tirarmos proveito, de agirmos com segundas intenções. E nós, que às vezes nos sentimos fragilizados, que às vezes nos sentimos confusos com tantas teologias a respeito deste momento que ouvimos todos os dias. Eu quero aprender nesta noite a investir, a usar as armas que me ajudam a lidar com os conflitos relacionais e afetivos meu contigo, com a minha família, com a minha igreja, com o meu trabalho, com o meu povo. Eu quero aprender a permanecer no amor do Senhor como uma resposta deste amor ao Senhor. Eu quero aprender, Senhor, que quando o meu coração for desafiado a usar as armas do poder, eu quero ter forças, determinação, para renovar a minha aliança contigo e dizer: o meu coração é do Senhor. O meu coração é completamente do Senhor. O meu coração é cúmplice com o coração do Senhor. Eu quero aprender, Senhor, a tratar da minha vida, dos meus conflitos, da minha realidade com o Senhor. Abrir o meu coração para o Senhor. Escancarar o meu coração para o Senhor. Eu não quero tratar de nada da minha vida com Satanás. Eu quero aprender, em qualquer circunstância, a confiar plenamente no Senhor. E saber que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor é o começo e o fim de todas as coisas. E que o Senhor nos ama incondicionalmente. E que não há nada que possa me afastar deste amor. Eu quero te bendizer por esta palavra nesta noite, Senhor. E quero clamar por tua graça, para que eu esteja ligado e aprenda a discernir a luta certa, para ser, como diz o apóstolo Paulo, mais do que vencedor em Cristo Jesus todos os dias, para todos sempre, para a glória do Senhor. Amém. Recebei a bênção. Que todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos, nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, para que nós, em todas as circunstâncias, declaremos o nosso amor, o nosso coração, a nossa confiança plenamente no Senhor, e assim sejamos todos os dias mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Você ouviu